quem vos fala aqui, JR. Acorda pra vida, o retorno será breve. Quando Jesus Cristo voltar, será que você estará preparado pra subir ou vai ficar? Quando Jesus Cristo voltar, será que você estará preparado pra subir ou vai ficar? Quando Jesus Cristo voltar, será que você estará preparado pra subir ou vai ficar? Quando Jesus Cristo voltar, será que você estará preparado pra subir? Rumores de guerra, arrebatamento, acorde quanto é tempo, fica no tormento. Rumores de guerra, arrebatamento, acorde quanto é tempo, fica no tormento. Está tudo em suas mãos, a palavra tá aí. Você já conhece, pelo menos de ouvir falar. Ele vai voltar, sua palavra cumprirá. Aliás, já está cumprindo, você já ouviu falar. Rumores de guerra, o arrebatamento. Está tudo escrito antes mesmo que tivesse acontecido. Não se trata de mágica, truque ou ilusão. Histórias, conto de fadas, filme de ficção. Não, não, ele tá batendo na porta do coração. É só abrir mão, não viverás mais na escuridão. Como um farol que brilha e te faz enxergar o caminho. A partir de hoje não andarás mais sozinho. Rumores de guerra, o arrebatamento. Acorde enquanto é tempo, boa, fica no tormento. Rumores de guerra, o arrebatamento. São vários fatos, MC Dão confirma. Quando Jesus Cristo voltar, será que você estará preparado pra subir ou vai ficar? Quando Jesus Cristo voltar, será que você estará preparado pra subir ou vai ficar? Quando Jesus Cristo voltar, será que você estará preparado pra subir ou vai ficar? Quando Jesus Cristo voltar, será que você estará preparado pra subir? Rumores de guerra, o arrebatamento. Acorde enquanto é tempo, mas fica no tormento. Suína, influenza A, o nome até pode mudar. Mas o que não muda é desgraça na vida da criatura. Distante do criador, sofre, geme, sente dor. Vive um filme de horror, como ator principal. O mal não dorme, nem quer deixar você dormir. Não adianta fugir, é hora de decidir. O mundo gira, não para, o dia desse aproxima. Lá de cima, veremos quem ficou. Joio, será barrado, separado para o fogo. Pelo longo, mas o lugar destaque conquistou. Ser bem direto, Deus nunca teve neto. Só filho, irmão de Cristo e com registro no cartão eterno. Rumores de guerra, o arrebatamento. Acorda enquanto é tempo, vai ficar no tormento. Rumores de guerra, o arrebatamento. Acorda enquanto é tempo, vai ficar no tormento. Eu vou rimando porque quero seu bem. Aqui é Dom falando comigo, JR, alternativa C. Rumo a Nova Jerusalém, irmão.